Thank you.

mesa clara e só brilha na luz do sol. A saudade falta o feto, funde forma, assume seu papel de não deixar morrer. Com o alento agora tempo a ser andar, e vejo o mesmo andamento musical. Descubro que esse tempo não vai passar jamais. E ainda morro de preguiça. Astral Projects, Vinted and Raids Podcast. I am ready, because I feel low. A história começou quando João chegou, cantando um samba com seu violão, que fez o mundo se admirar. Os bacharéis do samba consultaram arquivos e verificaram que era a bossa nova. Para, aquele modo para, que João cantava. Depois chegou o Juca com seu violão, cantando um samba assim na base do João, mas com a batida toda moda antiga. Daí, quem não conhece, fez a confusão, dizendo que era a velha bossa do João, prejudicando o samba com esta briga. Mas o samba quer inovação. Chegou o Jorge Baby, acabou com a confusão. Chegou o Jorge Baby, acabou com a confusão. Confusão. Sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece da sua mente a vontade de jogar um futebol. Futebol. Johnny é bacana, menino vivo não se engana. Mete as cabeças e passa a rente, faz o vestibular. Johnny estuda, se forma hoje é doutor, mas só pensa em futebol, futebol.